sobre, fala sobre. Já é verão, a primavera já passou. Só o meu amor que não voltou. Quando um grande amor se vai, o coração da gente chora. Quem eu amo foi embora. Quem eu amo foi embora. Sem ela minhas noites não têm luz. Para voar, se ela não vai mais voltar, não vou viver sem a luz do seu olhar, sem a luz do seu olhar. Esta malta quer é roçar, roçar vingou, é o que está a dar. Roçar virou moda de dançar. Chega aqui amor,

Fazer a apresentação do artista em esta canção e depois dançar ao som desse refrão. Era assim que eu sonhava o meu viver, com cantigas e poemas para escrever, belas tardes ao piano, os programas da TV e na rádio muitas horas já se vê. Era assim que eu sonhava o meu viver, palco aberto, luzes, focos a crescer, fazer a apresentação como artista e da canção e depois dançar ao som desse refrão. Era assim que eu sonhava o meu viver, com cantigas e poemas para escrever, belas tardes ao piano, os programas da TV e na rádio muitas horas. Já se vê. Senti a vida vazia, sem ti nada mais existe. Quase não tenho alegria, quase não tenho alegria, tudo me parece triste. Ai amor, o que é que eu faço? Ai amor, se não me aceitas? Ai amor, deixe-me o regaço, porque é que tu me rejeitas? Ai amor, o que é que eu faço? Ai amor, se não me aceitas, ai amor, tens-me o regaço, porque é que tu me rejeitas? Lembram horas e as horas parecem anos. Ai amor, o que é que eu faço? Ai amor, se não me aceitas? Ai amor, tens-me o regaço, porque é que tu me rejeitas? Ai amor, o que é que eu faço? Ai amor, se não me aceitas? Ai amor, tens-me o regaço, porque é que tu me rejeitas? Acreditei na magia desses teus olhos ciganos. E no que eu vi a alegria, e no que eu vi a alegria, hoje vejo desengano. Ai amor, o que é que eu faço? Ai amor, se não me aceitas? Ai amor, tens-me o regaço, porque é que tu me rejeitas? Ai amor, o que é que eu faço? Ai amor, se não me aceitas? Ai amor, deixe-me o regaço, porque é que tu me rejeitas? Porque é que tu me rejeitas? Ai amor, o que é que... que eu faço? Ai amor, se não me aceitas, ai amor, tens meu regaço, porque é que tu... Eita.